ZYK654, Rádio Cacique, operando em 1510 AM, a tradição do rádio. Rádio Cacique. Melhores ofertas para o seu dia a dia estão na rede Mini Preço de Supermercados, com ofertas especiais todos os dias. Na quarta e na quinta você tem o sacolão imbatível com ofertas imperdíveis e o fim de semana sempre com ofertas para você sair com o carrinho cheio e muita economia. E mais, pagando com o cartão Mini Preço, você tem vantagens exclusivas e facilidade no pagamento em até 3 vezes sem juros ou até 45 dias para pagar. Faça já o seu cartão rede Mini Preço. Em São Vicente, temos 2 lojas. No Jardim Rio Branco, na Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 1190. E no Humaitá, na Avenida Doutor José Singer, 585. Nas compras acima de R$150, entrega em domicílio, totalmente grátis. Rede Mini Preço de Supermercados. Rede Mini Preço de Supermercados. A sua tarde de sábado é muito mais feliz com a gente aqui na Rádio Cacique. O programa Gente da Minha. Agora você tem a oportunidade de ficar ainda mais conectado com a Rádio Cacique. Adicione nosso WhatsApp 13 99141 9803, 99141 9803, WhatsApp da Rádio Cacique. Você cada vez mais conectado. Conectados. Apresentação, Tony Elias.